No poder divino, somos bem testemunhados, fazem seus artes baixinho, pensando que o mestre não sabe. No poder divino, somos bem testemunhados, fazem seus artes baixinho, pensando que o mestre não sabe. Os ensinos sou eu quem dou, mas não querem acreditar, que depois que o globo sabe, é que vem me entregar. Os ensinos sou eu quem dou, mas não querem acreditar, que depois que o globo sabe, é que vem me entregar. Mas eu estou enxergando, nada eu posso dizer. Continuando assim, todos vão se arrepender. Mas eu estou enxergando, nada eu posso dizer. Continuando assim, todos vão se arrepender. Eu não prometo para faltar, o que eu digo eu dou as provas, pois isto é tão certo como a Virgem é mãe de nós. Eu não prometo para faltar, o que eu digo eu dou as provas, pois isto é tão certo como a Virgem é mãe.